se você quer dar o seu melhor pro Senhor, diga aleluia. Vou erguer as minhas mãos e com meu coração vou te adorar. Santo, diante dos teus pés eu vou me derramar, eu vou te exaltar. Santo, santo, mergulha em teu coração. Descobri o segredo pra te conquistar. És o meu tesouro, que a graça e a ferrugem não consomem. Aleluia! Eis-me aqui para te oferecer primícias, ó meu Salvador. Ferrugem não consomei. Aleluia. Estou aqui para te oferecer primícias, ó meu Salvador. Deus eterno, Pai de amor, ouça as batidas do meu coração em busca de te amar. Eu quero ouvir pra te agradar, melhor. Minha finalidade é dar o meu melhor pra ti. Cheers.